vocês todos vão ver. O time inteiro levanta na taça. Querem meu corta-vento da Adidas laranja com a lista branca. Os caras cheiraram uma lista branca. Ei, moralista, vem cá. Foda-se, é só uma planta. Ei, jornalista, vem cá. Fotografar minha banca. Praça do Elefante, boca, rango, passagem, roupa de marca, Mike, o Maca. Arte não é metiolade. Essa porra aqui não é Counter Strike. Você é consumidor do meu rap. Não gosta, vai lá no saque. Lambe o saque. Freud que tá no flyer. Freud não é gangster ruim, mas esgota o baile. Quando cê for fazer de chama, eu pro feat que eu te levo umas punchline. Para de olhar pro meu bolo de notas, meu bloco de notas de ouro. Como se fosse legal ser autônomo e bem sucedido fazendo que eu. Enquanto as meninas me mandam coisas tipo Freud me beija, não tô contando vantagem, bom, talvez eu esteja. Disse que não ia dizer essas coisas, mas sobe a cabeça. Igual quando eu era criança e disse que eu nunca ia gostar de cerveja. Yow. Nada oculto de velho, quem tem cu tem medo e cara. Um carimbo que fez com o dedo e não sabe que é numeração do governo. É por isso que eu tô rindo. Não caio no conto dos medos dos presos, engano, pois amam os erros. Eu odeio o emprego, eu faço o que amo. Depois do trabalho eu tô bêbado e rindo. Yow. Sobre a questão de pele, sou mais o som da DL. Foda-se se eu cheguei ontem, precisamos falar sobre Kevin. Yow. Sei que quer minha mulher, esquece, King é o chão de rolé. No jet ski, então não comece a latir. Lesse no topo, eu não gasto latim. Desce, Burger King, bag, terra plana, hip, limp, neto, médio, Fred, black, block, 20, ou black, jack. Olha o black, flip, type, beat, role, fit, nine, mira, afinidade, é fila igual no Big Brother. Quem fode se esconde, quem se esconde, fede. Freud é foda, é febre, é foda, cospe, gole, isso não é ego. Droga é autoestima em dose.